Tucano 3520, chame torre 118, direção 195, tem bom pouso. 895, estabilizando o X-ray, até já. Salvador, boa noite, então 3520, estabilizado X-ray, visual. 3520, boa noite. Vento 1 no 0 grau 069, autorizado pouso para o 0. Teve pouso no 0, 3520. Zero solo 44, direita, taxi alfa, Juliette, portão 03. Direita, Juliette, para o 03, está 3520. É, solo Salvador, é o Condor Uniforme Delta, sendo autorização para ingresso ao pátio 1. Aguarda, mantém posição, aguarda TAM ingressar no pátio via Juliette. Após o mês, prossegue a porta no terno, quando... Positivo, sim. pode seguir até a posição 11 do Patião? Afirma, afirma, reporta no término, quando. Ok, reportarei, muito obrigado. 556 José da Mari, vê se mantém 3.000 ajuste milhões. Autorizado, Icap. 556, controle. Prossiga. Fazendo um desvio. É, bando externo, conforme. Entendi, confirme. Bando externo, conforme. Autorizado. E voo e duna da presente, curva à esquerda na Pro 045, desça para 2000. Forme o localizador. Duna, desça para o localizador. Ok, complete sinal ILS, chame a torre 11895. 1895. Torre Salvador, Felipe 5556. 5-6, checa 34. A porta. Não, não tem checado. Ah, deu, só pra arrumar aqui, tá? Gente, baixou o travão, trip 5556 de volta. Estou no Salvador, eu tenho a mais de 10 pontos. Finalizando o rebote. Autoridade, bom dia. Bom dia. 06, Solo 08, taxi à direita, Alfa, Juliette 43. Voltando 3520, protocolo. Aracaju, 190 autorizado, decola pistão 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 1 no 9.35, aciona 5036, fugindo 5036. O ajuste 1010, 1000 e transpõe 5036. Seguindo a Alfa, poderia confirmar a posição de parada? Prevista 01 do Pato 3, o 5556 da Tri. Copi, confirme. Tem prevista a posição 01 do Pato 3, 35556. Bem, 01 do Pato 3. No Gol 9073, é isso? Só um minuto pra cópia, Gol 9073. O Gol 9073, Guarulhos 360, autorizado. Pia, Pesulu no meio. Decola pistão 90 com a direita, saída da Leda Bridge, controle. Controle 1 no 9.35. Aciona 5041. Ponto pro push com 9.03. Posição 3 para pushback extra. Autorizado pushback acionar, táxi 3530. Autorizado pushback acionamento da 3520, chamar para o táxi. Paxton 3520, 93 a bordo, alterna Recife, 1h50. Autorizando o taxi, a gente reporta onde perdão no 0 pronto, aqui na HM10, na 3520. Ok, autorizado, reportará quando pronto, no ponto de paradão no 0, ajuste no 0, no 0, tanto 3520. Então 3520 está pronto no ponto de espera. 3520, Alinda Cola, pistão 0, 100 graus, 08 nós. Alinda Cola, dá no 0, tá 35, 2 lados. 20. TAN 3520 está autorizado em baixo? Afirmo, 100 graus, 08 baixo, 3520. Aqui autorizado a colagem nesse ano, TAN 3520. Decolado 226, controle 19-35. A chamada 1935 tem 3520 por hoje. Bom dia. Controle, bom dia. O TAN 3520 decolou na sua escuta. 520, bom dia. Sub mantém a 190 saída da PUC. 190, TAN 3520. Alfa 3 por exemplo, puxa por trás. Salvador, bom dia, Papa Romeo Golf, uniforme Zulu. Golf, uniforme Zulu, bom dia. Bom dia, solicita reboque da posição 7 para o Tinger 3. Posição 7, ótimo. Para o Tinger 3. Inicia o reboque e informará no 3. O Papa Romeo Golf e Fabi Zulu.